Quantos vieram adorar aquele que é digno de toda honra e todo louvor? Quantos aqui já encontraram esse lugar, essa presença que é maravilhosa? Vamos adorar juntos a Jesus? Ele é digno. Deus criou o homem para habitar na sua presença. Ele não fez a terra para o homem viver sozinho, não. Era para habitar na presença dele. Amém, queridos? Vamos habitar na presença dele. Dominando.